Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Nesse podcast eu gostaria de lhe falar sobre ser um homem que escuta mais do que fala. Em geral, é uma dificuldade mais feminina falar e ouvir de menos. Veja, alguns homens também têm demonstrado essa realidade. São prontos para falar e não deixam oportunidade para ouvir. É importante que o homem, segundo o plano de Deus, seja um homem que escute, que aprenda a ouvir. Ouvir o que, Gustavo? Bom, em primeiro lugar, a ouvir a vontade de Deus. Como eu falei anteriormente no podcast anterior, a Escritura Sagrada nos ajuda nesse processo de ouvir. Você tem que ler. Ler e se concentrar naquilo que é dito para você. Muitas vezes, as coisas que ocorrem ao nosso redor, elas nos levam a termos uma postura de ouvinte. Para podermos entender onde nós estamos pisando, aquilo que estamos fazendo. No relacionamento com uma pessoa, se você sempre for propositivo, sempre for o falante, aquele que está dizendo algo, você nunca vai poder ouvir a opinião do outro, nunca vai conseguir entender e conhecer o outro. Para você poder conhecer uma pessoa, você precisa ouvir o que ela diz. Relacionar-se com Deus é a mesma coisa. Para que você saiba realmente como se portar nesse mundo e viver uma vida segundo o plano de Deus, você tem que ouvi-lo. Parar o mundo, parar os falatórios ao redor, parar os falatórios dentro do seu coração e ouvir o que Deus tem a lhe dizer. É importante, e nesse sentido a comunidade Oasis tem feito um excelente trabalho, frequentemente pararmos e nos retirarmos deste mundo. Para fazer um retiro, para buscar a Deus e ali encontrar e ouvir a potente voz de Deus e ouvir do seu amor, ouvir da sua vontade, para que possamos ir ao mundo e ali servir a Cristo através dos nossos irmãos. Veja, é importante que você também seja capaz de ouvir aquilo que é dito para você todo domingo na liturgia, para que você entenda a estrutura daquilo, para que você possa ser realmente abençoado por aquilo. A repetição da liturgia dominical, da liturgia da missa, é uma forma de você aprender a ouvir como deve ser um cristão. Na missa, você constantemente ouvirá momentos de confissão, de oração, de gente que busca a vontade de Deus sinceramente. Esse deve ser o nosso esforço, de sermos homens que mais escutam do que falam. Lembre-se de São José, quantas palavras dele estão registradas na Escritura Sagrada? Nenhuma. Existem livros escritos sobre José o Silencioso. Ele ouviu o que o anjo tinha a lhe dizer e pensou no seu coração como agir. Ele deve ter ouvido Nossa Senhora e ponderado se o que ela tinha para dizer. Ele deve ter caminhado com Jesus na sua infância e ouvido o que o menino tinha a dizer. E assim é chamado de patrono da igreja por ter sido um bom marido, por ter sido o pai adotivo de Jesus, um homem que ouvia. Nós não temos palavras registradas dele na Bíblia. Hoje é muito difícil, é quase uma tentação, falarmos de coisas que não entendemos, darmos a nossa opinião. Isso muitas vezes pode ser um título de ignorância, porque simplesmente nós não podemos falar o que nós queremos. O resultado daquilo que nós falamos toda hora sem pensar pode ser também a constatação daquilo que Jesus nos orienta. A boca fala que o coração está cheio. Ora, se o seu coração está cheio de lixo, não espere que a sua boca fale coisas lindas. Mas se você enche o seu coração através do ouvir, lembre que a Escritura diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você enche o seu coração, se você escuta a vontade de Deus, a sua boca começará a falar daquilo que o seu coração está cheio. Aprendamos com José a sermos silenciosos e a ouvir. Mas, acima de tudo, aprendamos que para um relacionamento de ir para frente, nós precisamos ouvir o outro. Para que a nossa vida espiritual com Deus vá para frente, você tem que sossegar e silenciar o seu coração. Parar de demandar e ouvir o que Deus tem para dizer para você. Ouça, escute o que Deus tem a dizer para você neste dia. E quando você ouvir, essa é a palavra do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você ouvir, não feche o seu coração. Mantenha ele aberto para a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Assim eu e você estaremos no caminho de nos encontrarmos na eternidade junto a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.